91911, líder, rádio e televisão limitada, 98.3 São José do Rio Preto, São Paulo. Hoje, sabadão, 27 de agosto. Diz aí, é demais. Fique agora com Raimundinho na Líder. 2 horas de dicas e reportagens para você viajar, comer, dirigir e mais. Entrevistas, experiências e música na medida certa. Raimundinho na Líder. Com Marcelo Ferri, Michele Montemor, Josiel Carvalho e Ricardo Cirilo. Na apresentação, Hamilton Trevisan. Muito bem, 7:15 para você já na sintonia dos 98.3. Está acompanhando a programação da Líder pelo liderfm.com.br ou pelos aplicativos da rádio, que é demais, hein? Muito bom dia pra você, um ótimo sábado pra todo mundo. Estamos no ar com mais uma edição do Raimundinho na Líder. Você pode participar do programa, inclusive hoje valendo par de ingressos pra você poder curtir o show de Nando Reis e Paralamas do Sucesso, que acontece em setembro aqui no Recinto de Exposições em Rio Preto, promoção exclusiva dos 98.3. Você pode participar também pelo nosso Facebook, deixando aí o seu nome, ou então pelo WhatsApp 981362140, tá? Pelo Instagram também da programação 983, você pode deixar as suas dicas, comentários e também aproveitar para ver os vídeos ao vivo aqui no estúdio. Participe também pelo WhatsApp aí, se você não adicionou ainda, 981362140, para você deixar a sua sugestão. Lembrando que você também pode escutar, ouvir o Raimundinho na Líder FM ao vivo pela internet, sintonizando aí, acessando o liderfm.com.br, o site da rádio, que é demais, e também no raimundinho.com.br, onde você tem acesso aí aos podcasts, inclusive pelo site da Rádio Líder FM. A partir de segunda-feira, os podcasts já estarão aí sempre disponíveis. E de segunda a sexta, você ainda fica por dentro das principais novidades sobre o turismo, gastronomia e veículos nos boletins do Raimundinho, sempre às 7:30 da manhã, durante o Líder Notícias. Bom, 7:16 agora, Michele Montemor, muito bom dia pra você. Bom dia, Milton, bom dia, Ricardo, Josiel, bom dia, ouvintes. Hoje, hoje estamos sem o Marcelo Ferri aqui no estúdio, que foi viajar para fazer algumas reportagens especiais. Marcelo está com cachumba. Marcelo foi em busca do Mundial do Palmeiras. É, dificilmente ele vai encontrar esse troféu, mas tudo bem. Hoje no programa a gente tem bastante coisa legal. Ontem, dia 26 de agosto, foi Dia Mundial do Cão. E hoje vamos dar algumas dicas importantes para você que gosta de levar o seu animal de estimação para viajar de carro. É isso aí, ô Josiel, muito bom dia para você, o seu destaque, por favor. Bom dia novamente, Hamilton. Um abraço pro meu amigo Marcelo, que tá na audiência também, pelo celularzinho, já deu um toque aqui pra gente. Ô Hamilton, hoje também nós vamos falar sobre... vamos ter dicas de passeio, que hoje tem o Festival Jazz and Blues e Sereste em Rio Preto. Aqui no estúdio a gente vai receber a Clara Roncati, da Companhia Cênica, que vai contar mais sobre essa seresta maravilhosa que vai acontecer no Sesc, como sempre, trazendo ótimos eventos para Rio Preto. Ricardo Cirilo, bom dia, os seus destaques, por favor. Bom dia, meu destaque é para a campanha política, que está uma delícia, né? Hoje eu me senti assaltado, porque roubaram 10 minutos da minha vida. Na parte da manhã, né? Não, na parte da manhã, né? Então, nada de novo, né? Nada de novo, então vamos... Como eles não trazem nada de novo, então a gente vai trazer novidades aqui no programa, né? E hoje vamos falar muito de turismo, a gente vai falar sobre a Casa de Vidro, uma atração turística sustentável em bonito Mato Grosso do Sul. E o Marcelo, ele tá de sacanagem. Ele falou que vai ficar 40 dias fora só para não ver a propaganda política antes do programa, porque é desinspirador. O que mais, Michele? E aqui no estúdio a gente vai receber o Hindley Bruno. Ele já percorreu diversos países do mundo em cima da sua moto, uma Super Teneré. E nós vamos bater um papo com ele sobre essas aventuras em duas rodas. E o que mais? E ainda temos o resumão aí das notícias, dos boletins que a gente rola durante a semana no Líder Notícias, aproximadamente 7:30 da manhã, com as coisas mais gostosas da vida, que é comer, viajar e dirigir. É isso aí. Ah, essas notas aqui estão erradas. Essa aqui devia ter ficado pra mim, ó. Falando de bonito. Bonito. É verdade. É o Mato Grosso do Sul aqui, ó. A gente vai falar sobre a Casa de Vidro lá de Bonito. Quem não conhece Bonito, por favor, dirija-se à agência de turismo mais próxima e marque a sua viagem. Você conhece, José? Maravilhoso. Você fala com a roteirista, tá bom, sobre isso aí? Você conhece? É, senhor diretor. Ele veio com essa baboseira toda? Ele veio com essa baboseira toda porque ele não quer anunciar as músicas. É verdade. Ele veio com essa conversa. Mas é muito fácil. Vamos. Marcelo, junto. Mesmo à distância, me sacaneia. Acho que é ele que tá. Então, ó, lembrando que. Mas hoje... a gente anuncia as músicas depois, né? Depois. A gente fala das músicas depois. Mas entrar depois é porque o José vai correr da briga. Então vamos de música, amigo. 7h20, bom dia! Líder é demais. sua rádio. Líder FM. Dorme antes do míssil passar. Daqui a um segundo eu posso não ter mais você. Você não mais que isso, nossa casa explodir. Uma arma cravar meu corpo, um corpo furar sua carne. Mesmo que a gente não tem mais, pode morrer aqui. Não importam seus amigos anjos, nem sua vontade de comer um bolo, nem meu vestido novo, nem meu vestido velho. Dorme logo antes que você morra. Dorme logo antes que você morra. Dorme antes do míssil passar. Daqui a um segundo eu posso não ter mais você. Você não mais que isso, nossa casa explodir. Uma arma cravar meu corpo, um corpo furar sua carne. Mesmo que a gente não tem mais, pode morrer aqui. Não importam seus amigos, anjos, nem sua vontade de comer um bolo, nem meu vestido novo, nem meu vestido velho. Líder 7:28, esse é o Raimundinho na Líder, bom dia pra você, viu? E a gente acabou de ouvir Karina Burr, que é da Bahia, ela canta essa música com o Edgar Escandurra, Na Síria e na Jave. Antes foi Bugarins com a música Doce. O Bugarins é uma banda de Goiânia aqui, e mostra que Goiânia não tem só dupla sertaneja. Graças a Deus. Salve Goiânia. Salve Goiânia. Agora vamos falar do setor automotivo. Começou a ser vendida aqui no Brasil a nova geração do Mini Cabrio. O conversível traz diversos aprimoramentos em relação à geração anterior. Entre eles, o novo motor 2.0 Twin Power Turbo, de 4 cilindros e 192 cavalos de potência e a capota elétrica. Tem transmissão automática esportiva Steptronic de 6 marchas, driving modes e suspensão adaptativa. O Mini Cabrio foi lançado na Europa em fevereiro deste ano. No Brasil, está disponível na versão Mini Cooper S Cabrio, pelo preço de R$ 164.950. É, um desses vão comprar pro Raimundo na Líder aqui. Vamos, pra gente andar, pra gente andar de carro conversível. E cabe todos nós? Cabe. Lá no Raimundinho a gente fez um teste com um cabrio, com um Cooper cabrio. Aprovado? Tá, aprovado. Assim, sabe que andar com esses carros pelas ruas de Rio Preto é meio complicado, sim, mas... Você não pediu nem pra produzir uns buracos nas ruas pra testar melhor, hein? Não, já tinha, José. Buraco tá indo pra calçada já, que não cabe mais na rua. É. Ele, o que eu acho engraçado é quanto menor o carro, maior é o preço, né? 164 mil. Nossa. Quer dizer, não, eu acho que deveria, não deveria ser o contrário, Michel. Proporcional. Você que tramita muito nesse mundo automotivo. Gente, veio um lançamento, tudo bem, tem tecnologia, tudo bonitinho. Mas, gente, 164 mil reais, quer dizer, a gente vai ver muito pouco desses modelos andando por aí. E carro no Brasil é caro, né? É, mas esse carro é pequeno, não é? É pequeno. Então, o preço podia ser 100 mil. É conversível, 100 né? mil, tudo, é. Mas tem tudo isso, né? Gente, faz o carro, mas o carro não é pro Brasil, não, viu? Não é, eu acho que é meio complicado. Ah, tem bastante gente que compra, hein, Ricardo? Bastante dois. mais de um. Bastante dois, mas tudo bem. A impressão que você tem é que não, você eu sou a favor, não, eu sou a favor dos mini. Sou a favor. O problema é... Os preços ainda são inacessíveis, assim. Não, igual o Smart. O Smart eu acho que deveria ser um carro mais acessível. O 500, enfim, quer dizer, deveria ter um preço um pouco mais acessível. Mas, enfim, vem com esse valor todo e aí não, a gente não vê, não se acostuma. Não é um carro de volume, né? A gente não vê, assim. Ele não é um carro de volume. É um carro mais caro que a minha Amarok. É o cachorro quente de 20 pau, meu. É caro. Eu vou falar uma coisa pra vocês, tudo bem. Bom, e economia colaborativa, vocês entendem o que é? Sabem o que é economia colaborativa? Eu sei, quando eu mando todo mundo de casa apagar as luzes quando sai do ambiente. Essa é uma economia colaborativa, mas não funciona muito. Mas rádio. Na rádio também a gente precisa adotar isso, a gente tem adotado. Não, aqui, né? Tá aqui tudo bem. Só a Milton que de vez em quando... Eu deixo tudo apagado, sei quando chega de manhã que você acende. O Hamilton diz que tem medo de escuro demais. Tem medo de escadaria, José. Então, a economia colaborativa é uma forma de usar a tecnologia para fazer negócios entre pessoas, economizar e promover a sustentabilidade. Bons exemplos disso são o Uber e o Airbnb. Uber e Airbnb. Até isso aí mesmo. Pegadinha. Não, você vê, o Marcelo viaja e deixa a Michelle pra... Mas você sabia que é possível compartilhar o seu carro? Aquele que está parado aí na sua garagem? Então, aplicativos como o Parpi, Pegcar, o Flit, Zascar e o Zipcar promovem o compartilhamento de carros. Eles permitem que qualquer pessoa ganhe uma renda extra alugando seu carro para outras pessoas. Com isso, o proprietário do carro tem uma renda extra com essa locação, enquanto o condutor garante uma economia de até 30% comparado às locadoras convencionais. E é possível alugar por dia, semana ou até por mês. Interessante, mano. Legal, não, eu acho um negócio... Não, é legal, porque se você tem dois carros, por exemplo, você pode alugar um deles para uma pessoa que está precisando usar. Aonde estão usando esse serviço? Olha, esse serviço ele é bastante usado no Sul, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Legal, né? Os trânsitos são mais caóticos ainda, né? Ajuda na... em São Paulo, por exemplo, tem o lance do rodízio, né? Que aí você pode... Eu acho que você, assim, você compartilhar o seu carro com um amigo, uma pessoa que você conhece, uma pessoa cuidadosa, agora uma pessoa que você desconhece, acho que é um pouco complicado no Brasil, né? Eu vejo isso. Então, isso tudo é feito por meio desses aplicativos, né? Deve ter todo um cadastro. Tem todo um contrato, então, gente, um cadastro. Se for entrar nessa onda, vá através. Não é desse jeito. Então, se for entrar nessa onda de querer compartilhar seu carro e arrumar uma economia ou uma graninha extra... Vai através dos aplicativos. Porque, aqui, assim, do Parp, do Pegcar, do Flit, Zascar e Zipcar. E se você não tiver como anotar agora, é só entrar depois no site do Raimundinho, que a matéria vai estar lá. Exatamente. E vocês vão estar podendo pegar todas essas informações. Eu achei um negócio legal. É legal, porque é igual o Airbnb, né? Que você aluga um espaço da sua casa para um turista, ou você aluga a sua casa completa, né? A gente já usou esse Airbnb para ficar em Nova York. Legal. E é muito legal. A gente alugou um apartamento inteiro, né? De uma pessoa que a gente não conhece, é, né? Bacana. Mas aí você precisa ver as avaliações que essa pessoa tem no aplicativo, se são boas, se muitas pessoas já usaram. Segurança, e você... né? Isso, exatamente. É a tecnologia nos ajudando. É um resguardo que os aplicativos devem dar às pessoas, ao consumidor, né? É a tecnologia nos ajudando e a tecnologia nos atrapalhando. Você sabe por quê? Não. Eu estou falando daquelas pessoas que ainda têm o hábito de dirigirem falando ao celular. Ah, sim. Né? Você sabe que você, tendo esse tipo de atitude, o risco de se envolver em um acidente, segundo estudos, é, você falando ao celular... pode aumentar em 4 vezes. E olha, uma coisa mais grave ainda, tecnologia vai evoluindo, e aí agora as pessoas que, ao invés de só falar, e aquelas que também digitam no celular, o risco pode aumentar em até 23 vezes. Gente, a infração é considerada de gravidade média, mas isso vai mudar em novembro, porque... o uso do celular ao volante passará a ser considerado uma infração gravíssima. E com isso, a multa será de R$293,47. Olha, eu acho ótimo isso. Olha, eu acho que as pessoas... a mulher ainda tem mais facilidade, né, de fazer duas coisas. Mas tem que ser muito ninja, né? Para teclar, mandar mensagem e dirigir. Agora vão falar que eu sou preconceituoso. A mulher tem mais facilidade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não, concordo. Ela cozinha e lava a louça. É, duas coisas, tem facilidade. O homem já não tem, por exemplo, essa facilidade, né? Mas assim, o que eu tenho reparado principalmente nas ruas da nossa cidade, nas ruas da nossa cidade chamada, aqui é Cidade Lua, né? Vocês sabem o que é Cidade Lua? Não. É porque as nossas ruas tem um monte de buraco, que nem a cratera da Lua. Então, imagina você digitando no celular e caindo no buraco, fazendo barbeiragem. Você pode ter certeza, quando a pessoa comete uma infração, você pode dar uma olhadinha que ela está falando ao celular. Você pode ter certeza. E quando o semáforo abre e a pessoa demora para arrancar, pode ter certeza que ela está lá digitando ao celular. É verdade. Ou então você está comendo a faixa, né? Fazendo essas barbeiragens. É tudo em função disso. É legal, é bacana. Tem uns aplicativos de direcionamento que vou te colocando, tipo o Waze, né? Para você ir chegar num lugar, tá? Você usa o GPS do celular. Mas, gente... é, usar somente quando for necessário. Mas é uma dica que a gente dá. O uso do celular, ele não se restringe ao perigo do celular apenas para as pessoas no trânsito. O que acontece muito, eu tenho visto, eu acho que todos nós aqui já presenciamos, são os pedestres perdidos com o celular. Eu já perdido teve, não, estão achando. Já agora. Teve algumas vezes eu quase atropelar a pessoa de ela atravessar a faixa de pedestre com sinal fechado para ela. Pessoas atravessando a rua, distraídas. E ela estava usando o celular. Mais com o celular. A pessoa está num outro mundo, num mundo paralelo. Eu sou réu, confesso. Eu tinha duas coisas que eu tinha um hábito. Uma era realmente falar o celular, né? E a outra, que era muito, que eu achava muito grave, era quando o semáforo dá amarelo, ao invés de você diminuir e parar, você acelera. Aí depois que eu tive que fazer uma reciclagenzinha, né? Aí o pessoal me ensinou que o sinal amarelo é para você diminuir e parar e você não falar no celular. Olha, minhas multas simplesmente desapareceram. É isso que eu falei, lembra aquele dia que a gente comentou sobre multas e tal? Que se todo mundo seguisse... a orientação, né? A orientação, a indústria da multa, né? Não existiria, né? É, agora eu vou protestar esses radar móvel que tem. Diminuíram suas multas e aumentaram as vaias, né? Porque você parar no amarelo, tá certo, você para no amarelo, mas o que as pessoas elogiam, assim, falam, ah, filho de uma mãe maravilhosa, mãe... Passa logo, dava tempo, seu lindo, maravilhoso, aí a gente tem que... Então é isso aí, pessoal. Respirar, conta até 10. Celular, usar somente quando necessário. É, celular não combina com não carro. Não combina com carro. E já que a gente falou, né, Josiel, sobre economia... colaborativa, alguns estudantes lá do Paraná desenvolveram um carro que tem autonomia para rodar 400 quilômetros com apenas 1 litro de etanol. O protótipo é feito de fibra de carbono e pesa apenas 37 quilos. Batizado de Popígua 2.0, ele foi desenvolvido por 18 estudantes do campus de Pato Branco da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eles criaram o veículo com a intenção de participar de uma competição que desafia estudantes de países da América a projetar veículos com altíssima eficiência energética. Já pensou ter um carro assim? Que nossa, faz só 400 quilômetros com um litro de etanol? Pô, pra mim daqui a Campo Grande ia gastar um litro e meio, mais ou menos. É, você que é bom de conta, chefe? Ah, eu vou falar que isso aqui pra mim não é novidade, não. Não? Pra mim é. Eu tenho um carro que rodou 1.000 quilômetros com zero. É, guinchado. Na cegonha? Guinchado. Só assim mesmo. Só assim mesmo. Mas qual a possibilidade de se industrializar isso aí? Será que tem algum estudo? Algo que. Ou isso não vira só um teste universitário mesmo? Isso confesso. É um protótipo, né? Mas eu confesso pra vocês, teve muita coisa que eu achei que eu não ia ver e veio muito mais rápido do que a gente imaginava. Ah, não, isso aí vai ser em 2026. Pô, nós já estamos em 2016 e o que era programado para 2026 chegou muito antes, chegou 10 anos antes. Então, quer dizer, de repente a gente acha que é uma coisa, isso é um projeto para daqui 20 anos, 30 anos, e daqui a pouco o ser humano ele é impressionante no desenvolvimento das suas coisas e ele acaba trazendo. O que é mais difícil é o acesso, aí demora um pouco mais isso no mercado. Mas eu acho que a gente vai conseguir encontrar algumas coisas aí andando pela rua, assim. Como viveriam os postos de gasolina em Rio Preto, hein? O cara vai aumentar o preço do combustível para R$30. Aqueles caras combinam com esses postos? R$48 o litro do etanol. Aquela turma combina. Vai ser bem assim. Com certeza, se depender dos donos de postos de gasolina, você vai continuar gastando a mesma coisa. É. Um litro hoje de gasolina custa quanto, Milton? Quase três, custar 359, viu, Michel? O álcool tá 2,39, vai ser uns R$39 o litro. Justamente. A gente polemiza um pouco, mas é a pura verdade, viu, gente? Não é sacanagem. Mas Rio Preto é incrível, né? Ontem um ouvinte passou pra gente o preço do combustível em Badiba City, o álcool, o etanol, tava 2,9. Aí aqui a gente paga 2,39, o lugar mais barato, R$2,39. Pelo menos que eu... E a Fiat divulgou essa semana a primeira imagem do novo Uno. Nossa, o Uno tá vindo com roupagem... Tá diferente. Bem diferente, Michel? Tá bem diferente. Ele começa a ser vendido já agora em outubro e chega com novo visual e novos motores. A linha 2017 do Hightech da Fiat... A linha 2007 do hatch da Fiat vai estrear uma nova linha de motores. Será 1.0 tricilíndrico e o outro 1.3. O Uno será uma das estrelas do Salão Internacional do Automóvel, que acontece entre os dias 10 e 20 de novembro em São Paulo. Lá no Facebook e no Instagram do Raimundim tem fotos do novo Uno. Então, você perdeu o programa, você confira lá no site do raimundim.com.br, no Facebook e no Instagram. É isso, né, Michelle? Isso mesmo. Tem foto do carro que tá bem diferente. Vale a pena acessar as nossas redes sociais para dar uma olhada. Eu sempre vou naquela. E o preço vai estar diferente, Michelle? Olha, o preço ele vai ser um pouco maior, viu? Porque a Fiat acabou de lançar o Mobi, né? Preparem-se. Então, eu lembro que eu tive meu primeiro Uno naquele... não vem falar da minha idade. Naquele Fiat Online, é Uno Online, né? Que saiu quando você queria comprar um carro zero e tinha ágio e tal. E a Fiat, você fazia um pedido do carro online, direto no site da montadora. E aí o carro vinha um mês, demorava uns 30 dias para vir. Mas você conseguia comprar num preço bacana. E o Uno foi um carro que vendeu demais, porque tinha meu um primeiro custo, carro foi o Uno. Tinha um custo-benefício muito interessante. Claro que vieram outros modelos da Fiat, veio o Palio, né? Nessa linha aqui, que para esse público que o Uno atingia. E o Uno ficou meio assim, ficou o patinho feio, né? Porque ele ficou naquele modelinho, quadradinho, tudo. Vamos esperar aí pra ver aí. Ele surgiu, ele veio na época pra poder ser o substituto do Fiat 147, né? Isso. Que era na época que começaram a... Eu lembro que eu tinha um... Eu, o primeiro carro foi um Mille ELX. O meu foi um Economy. Aí depois lembra? Eu tive um Economy. É. Eu não sei se vocês lembram... Meu foi uma Belina 74. Eu não sei se vocês lembram quando a Fiat estava entrando no Brasil, a resistência que ela sofreu foi muito grande, né? E existia uma estratégia de marketing contra a marca, que era assim, você subia na subida da serra, você via esses Fiat 147, na subida da serra você via uns 4, 5 quebrados. Mas não era que estava quebrado, na realidade paravam o carro lá quebrado, porque não vamos comprar esse carro não, não vamos comprar esse carro não para realmente prejudicar a imagem do Fiat que estava entrando no Brasil. Aí a Fiat veio com o no Mille, né, com o compromisso de ser o carro mais barato, né, na época realmente foi. E aí vamos esperar agora o Uno, que já está há muito tempo aí na linha da Fiat. Isso. Que venha com algumas novidades para a gente voltar a gostar do Uno para um modelo mais novo, um modelo mais futurista, né? E aí ele ficou com um visual legal. E o destaque mesmo são esses novos motores, que são mais tecnológicos e econômicos. O tricilindro, né? Hoje temos aqui já o Up. O Fox é tricilindro também. E aí vem mais um aí para entrar nessa linha. O Fiat 147 foi o primeiro carro a álcool no Brasil, foi o símbolo do Pro Álcool, não é? Não foi isso? Não sei se eu tô... Não me lembro. Parece que na época que... Anote isso, Michele, na próxima, programa. Vamos procurar saber dessa informação. Você vai trazer essa informação pro Josiel. Agora 7h46. Você está ouvindo Raimundim, na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Muito bem, 10 minutos agora para as 8. Lembrando que no finalzinho do bloco anterior aqui, a gente deixou uma pergunta no ar aqui. O José estava querendo uma questão sobre o primeiro carro no Brasil. É algo, passei, né? Passei o intervalo todo atrás disso, meu. Que trampo, hein? Então, olha, confirma aí pra gente. A minha dúvida foi esclarecida. O primeiro carro em série equipado com motor a álcool foi o Fiat 147 em 1979. Tá vendo? 1979 não tinha nem nascido ainda. Nem eu, hein? A gente não vinha. Eu tinha 10, um ano, né? Nasci em 78. Bom, e o Rodrigo Zani entrou aqui pelo WhatsApp da Rádio Líder. Ele tá curtindo aqui o Raimundinho. E ele colocou o seguinte, que o HB20 da Hyundai é o três cilindros mais vendido no Brasil. Tem mais carros também, tem né? Sim, tem o Peugeot 208, o Ford Ka, o Volkswagen Up, o Fox, o HB20, que o nosso ouvinte falou, o Nissan e o Nissan Versa, não é o sedã da Nissan. Muito bem. E o Voyage da Volkswagen. Lembrando que o Rodrigo é o cara que traz aqui o quibe de carneiro para o pessoal do Com Bola e Tudo. Nossa. De vez em quando ele traz esse presente para a gente. Pode trazer para o pessoal do Raimundinho também, viu? Só lembrando que você pode participar no Raimundinho. Hoje está valendo um par de ingressos para você poder conferir aí Nando Reis e Paralamas do Sucesso. Você pode participar pela fanpage Líder Rio Preto ou ainda pelo WhatsApp do Raimundinho aqui, o 98136-2140. 98136-2140. Deixa o seu nome aí no final. Pode compartilhar também aí nas redes sociais. No final do Raimundinho a gente faz o sorteio para você. Pois não? Ô Milton, você de certo já viu algumas vezes, eu já vi, coisa mais comum é você ver aqueles cachorrinhos todos felizes passeando com os donos dele de carro, você já viu? Lá no meu condomínio, na hora que sai a cachorrada lá, o pessoal tem uns 30 que entra no carro pra passear. Na janelinha, assim, né? Acho que eles dirigem melhor que muitos donos. Ah, mas com certeza. Eles não falam o celular, né? Exatamente, bem lembrado, Ricardo. E vocês sabiam que transportar o animal dessa forma não é o correto? Não? Não. E a gente conversou com uma pessoa do SESV, é isso? Isso, SESV. Uma pessoa do SESV, Centro de Experimentação e Segurança Viária, sobre a melhor forma de levar o seu pet dentro do carro. Reportagem da minha nobre amiga rubro-negra, Michele Montemor. Vamos ouvir, então. Sabia que ontem, 26 de agosto, foi comemorado o Dia Mundial do Cão? E aproveitando a data, vamos dar no programa de hoje mais uma dica para você aproveitar o passeio com seu amigo. Na semana passada, falamos sobre alguns lugares legais para passear com o seu cão aqui em Rio Preto. Hoje o assunto é como transportá-los no carro. Você com certeza já deve ter visto um cachorro todo alegre na janela de um carro, não é mesmo? Mas sabia que essa não é a forma correta de transportar o bichinho? Isso pode ser muito perigoso para o animal e também para os donos. Alessandro Rubio, especialista em segurança viária do SESV Brasil, fala sobre os riscos e explica a melhor forma de fazer o transporte do seu cachorro ou gato e assim viajar e passear tranquilamente. Vamos lembrar de algo importante. O carro não foi projetado para levar animais de companhia. Por isso, é sempre um grande desafio para os donos encontrarem um dispositivo que ajude a levar o animal com segurança. Além de não ser permitido transportar o animal com a cabeça para fora do carro, o motorista também não pode levá-lo no colo ou ao seu lado esquerdo enquanto dirige. Na caçamba do carro, e sem a devida autorização, também não é permitido. É preciso atenção, pois qualquer distração ao volante pode ser fatal, principalmente quando estamos com animais no carro. Num pequeno lapso de desatenção e a 100 km por hora, o motorista percorre até 28 metros em uma rodovia. É o equivalente a 7 carros enfileirados. Em uma colisão, caso o animal esteja solto dentro do carro, além dele próprio se machucar, ele pode atingir e machucar os outros ocupantes do veículo. E a pergunta que fica é, como faço então para proteger meu bichinho? É preciso escolher o dispositivo correto. Se o modelo e o tamanho não forem adequados ao tamanho do animal, ao invés de protegê-lo, pode machucá-lo. Por exemplo, se a coleira prende o pescoço do animal e não as patas ou o peitoral, caso ocorra algum acidente, o bichinho pode ser enforcado pela coleira. Para gatos e cachorros de pequeno porte, é aconselhável que o transporte seja feito em caixas específicas e que devem ser fixadas no cinto de segurança ou ser apoiada no assoalho traseiro do carro, para não ter movimentação. Dica importante, evite transportar o seu bichinho no porta-malas. O motivo? Simples, o animal precisa de ventilação e além disso, muitas vezes o dono pode esquecê-lo. Em resumo, para proteger seu animal e os passageiros durante o passeio de carro, é preciso lembrar que transportar o bichinho solto no carro é arriscado também para os ocupantes. Lembrar que distração no trânsito pode ser fatal. Escolher o dispositivo correto de acordo com o tamanho do seu animal e evitar transportar seu pet no porta-malas. Seguindo essas dicas, você evita acidente e protege a todos no carro. Outras dicas sobre passeio com pet e segurança você encontra lá no site www.raimundim.com.br. Michele Montemor para o Raimundim na Líder. 5 minutos agora para as 8. Agora a gente vai de música, não é? Vamos lá, vamos curtir um som aqui então. Continua participando aí em fanpage Líder Rio Preto, então pelo WhatsApp Líder 981362140, tá valendo um par de ingressos para você poder conferir Nando Reis e Paralamas do Sucesso, promoção exclusiva da rádio que é demais. Líder é demais. música sem parar. Líder FM. E 4 minutos, esse é o Raimundinho na Líder, sempre aos sábados das 7 às 9 da manhã na programação 983, Michele. E a gente acabou de ouvir The Passenger com Siouxsie and the Banshees, em homenagem aos cachorrinhos e aos animais que são passageiros. E antes teve Sweet Soul com Pizzicato 5, que é uma banda bem legal lá do Japão. Essa foi um ouvinte que pediu pra gente tocar de novo, viu? Ó, tá vendo só? O pessoal tá exigente. É isso aí. Ó, enquanto o Marcelo não estiver aqui, não vai tocar mais o Frank Zappa nessa programação. Não, vai sim, vai sim. Semana que vem eu toco de novo. E aqui no estúdio a gente está recebendo a Clara Roncati. Bem-vinda, Clara. Bem-vinda, bom dia, Michele, bom dia, ouvintes. É, a Clara vai conversar com a gente sobre a segunda seresta, Se Essa Rua Fosse Minha. É uma dica de passeio bem legal para esse sábado aqui em São José do Rio Preto. É um projeto gratuito e rola em diversos lugares aqui da cidade. São atividades de gastronomia, artesanato, canto popular. Mas vamos conversar um pouco com a Clara para saber mais sobre esse evento. Como vai rolar a segunda seresta, Clara, aqui em Rio Preto? Quais serão os lugares? Michele, a segunda seresta acontece na Oficina Cultural Fred Navarro e todas as atividades estão concentradas lá hoje, porque serão aulas abertas. É como uma demonstração das oficinas. As oficinas já acontecem há 3 meses. O projeto Território Cênico é um projeto contemplado pelo Prêmio Estímulo Nelson Seixas, que oferece 9 oficinas gratuitas à população. E hoje os professores vão nos dar esse presente, os alunos, e as aulas acontecerão um pedacinho, 15 minutos de cada aula, na Oficina Fred Navarro. E qual o horário das aulas? Quando acontece? É, hoje é das 17 às 20 horas, com exposição de artesanato, com vídeo, com aula de dança, com apresentação, que é uma atividade muito legal, uma parceria nossa com o Ponto de Cultura de Mirassolândia. Então, as alunas e alunos da melhor idade, da terceira idade de Mirassolândia, vão fazer uma apresentação de dança às 17 horas. É isso, violão, percussão. Sim, várias atividades. E a seresta, vão ter 2 serestas também? São 3 serestas. 3. O projeto contemplou assim: uma seresta de abertura, que foi na Praça das Rosas, onde nós fizemos show de música, explicamos o projeto, apresentamos o projeto para a população. Agora, essa segunda seresta é a demonstração, um pouquinho do projeto, e ainda nós temos em novembro a terceira seresta. Aí eu volto para contar o que vai ter, que já serão as atividades prontas. Sim, e me fala um pouco sobre essa atividade de gastronomia. Quem for lá, o que vai encontrar? Tá. A atividade de gastronomia é uma contrapartida muito legal, porque nós fizemos, não aberta à população de maneira geral, mas em um lugar específico, foi na Comunidade Sol. Então, houve uma verba destinada e uma parceria com a alimentação que eles já têm lá, e a professora vai uma tarde por semana e ensina a partir dos quereres e dos registros de infância dos meninos em recuperação a fazerem pratos cada semana, um prato diferente. E hoje ela vai contar um pouquinho desse processo, mostrar, porque para cozinhar assim na hora seria um pouco mais complicado. E para eles saírem, uhum, também é um pouquinho complicado, porque nem todos estão nesse momento de poder sair, porque essa ressocialização leva um tempo, né? Alguns poderiam, outros não. Então a professora fez um vídeo, vai fazer um depoimento, traz o depoimento dos jovens e ela própria para apresentar a atividade dela. Entendi. Josiel, Ricardo, vocês querem perguntar alguma coisa? Não, para as pessoas que quiserem mais informação sobre o evento está focado assim para todo o público em geral, né? As pessoas que quiserem mais informação sobre o evento, como também está interagindo, como está podendo colaborar com o projeto, tem algum telefone, claro, que você poderia estar passando? Muito legal, obrigada pela pergunta. Nós temos sim, nós temos primeiro o nosso site, que é www.ciacênica, que lá você encontra o link Território Cênico, né? Nós temos os nossos telefones 3226-4381. E o celular 99219-5000. E nós temos o território cênico @ciacenica.com.br com informações diretas do território cênico. Eu gostaria de aproveitar a sua pergunta para convidar a população para as oficinas que ainda tem vaga. Posso? Pode. Então nós temos vaga para a oficina de artesanato, que nesse terceiro módulo vai trabalhar com adereços e customização de figurinos, que é uma atividade bem legal, que acontece às segundas-feiras das 17 às 19 horas no espaço da Cia Cênica, que fica fica no Jardim Seixas. Nós temos vaga na oficina de canto popular e teoria... Perdão, oficina de artesanato com a professora Clara Tremura. Nós temos a oficina de canto popular e teoria musical, que acontece na Escola Municipal Vereador Sérgio Camargo, com a professora Elaine Matsumori, às quartas-feiras, das 15 às 17 horas. Nós temos a oficina fantástica do professor Fabiano Amigucci, treinamento para um corpo cênico, que trabalha a postura e o coletivo do ator como um todo dentro dos seus coletivos específicos, né? Que acontece às terças-feiras, das 19 às 21, também na sede da Companhia Cênica. E por fim, oficina de violão com o professor Diego Guirado, que acontece na Oficina Cultural Fred Navarro, das 15 às 17 horas. As pessoas que tiverem dúvidas, pode ligar, vai ser um prazer a gente falar com mais calma as explicações. Vamos repetir mais uma vez o telefone, por favor? O celular ou fixo? Os dois. O telefone fixo 3226-4381. E o celular? 99219-5000. Eu achei muito interessante assim, a sociabilização que o projeto traz, né? As pessoas, além do aprendizado, começam a sociabilizar, conhecer pessoas, interagir com outras pessoas, passar experiências de vida. Isso é muito interessante. Então, pessoal, é oportunidade que a gente encontra aqui em São José do Rio Preto, as pessoas não podem perder. A Clara veio aqui, deu uma explanação de mais ou menos como funciona o projeto. O projeto tem agora, hoje, uma atividade, e em novembro tem pessoal que tiver interessado em participar, em ser colaborador, em interagir. Então, vale a pena conferir pelo site, ou se não, se tiver alguma dúvida, pelo telefone 3226-4381 ou pelo celular 99219-5000. Treinamos. Obrigado, Clara. Eu queria agradecer a sua presença. O espaço está sempre aberto. Toda vez, já em novembro, já está convidada para quando tiver a oficina em novembro, para você vir aqui. Muito convidar aí os ouvintes a participarem. Tá. Eu queria agradecer aí a presença em nome do Raimundinho. Tá, muito obrigada. Nós te agradecemos também. A Cia Cênica agradece, isso eu agradeço, e a companhia, o espaço e o trabalho de vocês na cidade como um todo. As inscrições estão abertas, nós esperamos os ouvintes. Um abraço a todos. Muito bem, agora na Líder 8:12. Daqui a pouquinho tem mais um entrevistado, né, Michele? Tem sim. A gente vai receber aqui no estúdio o Hindley Bruno. Ele vai bater um papo com a gente sobre as viagens que ele fez com a sua moto. Olha só, lugar legal, hein? Aguarda aí. Fica ligado aí. De volta, 8:16, lembrando que tá valendo aí par de ingressos para você poder conferir no Recinto de Exposições em Rio Preto, agora em setembro, dia 23, promoção da Líder FM, show muito bacana com Nando Reis e Paralamas do Sucesso, hein? Com certeza você não pode ficar de fora, tá deixando aí o seu nome na fanpage Líder Rio Preto, ou então você pode também mandar pelo WhatsApp 98136-2140. Michele, vamos lá? Vamos lá, já estamos aqui no estúdio com o Hindley Bruno Silva. Ele vai bater um papo com a gente sobre as viagens dele com a sua Super Teneré. Ele já esteve no Chile, na Argentina, Peru, Machu Picchu, na Itália, Patagônia, Ushuaia, e já tem uma próxima viagem engatilhada aí. Bem-vindo, Hindley. Bom dia. Sim, nós temos uma viagem agora, dia 15 de setembro. Nosso novo destino dentro do Brasil será o Oiapoque. Faremos todas as cidades no Amapá, passando por Belém e antes Ilha de Marajó também. Sim, como foi a escolha desse destino? Nós sempre viajamos para fora do Brasil. E dessa vez, com um amigo de Santa Catarina, ele está fazendo o litoral, e vamos se encontrar em Belém do Pará. E o desafio do estado do Amapá, devido a ninguém conhece o estado. Motociclistas, são raros motociclistas que chegam até lá pela dificuldade, até porque passaremos alguns dias dentro de um barco para chegar até o Amapá. São graus de dificuldades que a gente gosta de vencer, são pura aventura. E qual dificuldade para você vai ser a mais intensa, né? Será que é com relação à estrada mesmo, a chegar até lá? Eu penso que sim. Aliás, as chuvas se aproximam no mês de novembro. Pretendemos agora no meio de setembro para evitar muita chuva. Mesmo assim, as estradas não são boas. Vamos até levar cordas caso elas cheguem a atolar. E se chover muito, temos que parar até secar novamente a estrada. De quantos dias vão ser? Essa viagem vai ter quantos dias de duração? Olha, partindo de Rio Preto, nós calculamos que em torno de 16 a 18 dias. Uma pergunta que todo ouvinte que está lá, que está nos ouvindo agora, deve estar perguntando: como tudo isso começa? Quando despertou essa paixão sua pela motocicleta, pelas viagens? E para a pessoa que se entusiasma quando ouve o nosso programa aqui, o Raimundinho, como começar? Qual é o ponto de partida para depois começar, claro, as viagens um pouco mais longas, né? Como é que foi essa história? Bem, essa história acho que eu tenho que agradecer aos meus pais e minha professora de história lá no ginásio. A gente, numa classe de aula, começa a viajar, um professor empolgante que conhece o mundo e te leva a sonhar. E livros, sempre gostei de livros, como Júlio Verne. Então você começa a viajar junto com tudo isso. Aí a maturidade chega, você chega com 18 anos, aquela vontade nos anos 80 de ter uma moto, sair com o cabelo comprido, só de óculos, e vai amadurecendo. Agora, com uma certa idade, você compra essa moto e procura se aventurar e buscar pontos turísticos, né? Mas a viagem em si, ela começa meses antes. Planejamento, você tem que saber muito bem pontos de gasolina, de abastecimento, onde dormir. Então eu digo assim, que uma viagem não começa na data marcada, mas sim meses antes, todos esses planos. O ideal para quem começar essa aventura, quem tem intenção de começar e tem e fica realmente, tem algum um ponto de partida, onde procurar, se filiar a algum grupo, como vocês aqui têm o primeiro, foram formador do primeiro grupo de Super Teneré da nossa região, e hoje você me comentando um pouquinho fora do ar, que é o maior grupo numa região de Super Teneré, ainda deve permanecer isso, e como a pessoa que quiser se engajar nessa aventura, nessa paixão da motocicleta, como é que ela tem como procurar alguém de vocês, como que aí funciona isso? Nós se reunimos toda quarta-feira no Bar do Serjão, ali perto da represa. Outros grupos, né, de moto também se reúnem lá, de segunda, terça. Para iniciar com uma moto, você simplesmente tem que ter a vontade. Uma vontade grande. Claro que faz parte do motociclismo uma boa turma, um bom grupo. Ninguém sai correndo a 200 km por hora. Existe todo um respeito na estrada com amigos. Mas você tendo uma big trail, você tem uma grande possibilidade de conhecer várias partes e se aventurar em algumas estradas e conhecer lindas paisagens. É, porque o que a gente vê, né, o camarada compra uma motocicleta bacana, não sei o quê, não se enturma, ele cria uma frustração, né? Acaba criando isso. Verdade. Pô, fui lá, fiz um investimento e não consegui me enturmar. Hoje os grupos acho que é o melhor caminho, não é? Olha, hoje nós temos Facebook. Você encontra, mesmo no Google, você, mototurismo, na tua cidade, você procurando a agência da Yamaha, da Suzuki, é um pessoal muito bacana. Tá, essa é uma dica do Bruno. Agora, outra coisa que eu queria perguntar pro Bruno. Você falou que tem um planejamento que antecede essas viagens, né? Isso é legal. Você que já viajou aí por vários países e alguns aqui, paisagens muito interessantes como Machu Picchu, né? Na Itália mesmo, nos Alpes, como primeiro a receptividade do povo local? Eles gostam quando chegam esses grupos? Como isso funciona? E acomodações, se eles são bastante hospitaleiros em relação às acomodações? Sim, na América do Sul, principalmente no Peru, eles gostam muito. Eu sempre carrego uma bandeira do Brasil na moto. Nossas motos geralmente são adesivadas com o nome da cidade, a bandeira, o grupo que você representa. E há toda uma interação, todo um carisma nas cidades por onde você passa. Quando você abastece, sempre crianças e pessoas vêm te perguntar, mas que moto que é essa? Qual é a cilindrada? As crianças gostam de sentar na moto, então você tira fotos e tudo. As acomodações, você já pré-estabelece antes de sair. São cidades chaves que você sabe que você tem que atingir, e ali você, às vezes, já faz uma reserva de hotel. Moto, pelo tempo e pela chuva, nem sempre você consegue, talvez, atingir aquela quilometragem naquele dia. Cumprir o cronograma ali, né? Justamente, pode furar um pneu, ou um parceiro pode se sentir mal, alguma coisa assim. Mas a receptividade, o carisma das pessoas, é incrível. Essa pergunta, você falou num detalhe, furou um pneu, como é que é qual é a estratégia ali? Olha, isso é... Você carrega na sua mala algumas ferramentas onde você possa trocar o pneu. Sempre é bom viajar em duas ou três motos para que alguém fique ali cuidando da sua moto enquanto você vai até uma cidade, você para um carro, um próprio amigo te leva e faz o conserto da moto. Ah, legal. Agora falar a parte gostosa da viagem. Comida, como que é a comida aí que vocês deparam aí nessas viagens aí? Porque tem lugares de tudo quanto é tipo, né? Verdade, é interessante, é interessante. Mas veja bem, no mototurismo, você durante o percurso não é muito aconselhável você comer. Nem comer e nem beber. Gastronômicas, justamente. Né? Agora, a gente procura sair muito cedo de uma cidade, por volta da 8 horas ou até mais cedo, 6 horas, e tentar chegar no destino por volta das 4 e meia, 5 horas, que você pode tomar um banho, relaxar, encosta a moto e aí vai procurar essas delícias locais. Vocês fazem esse período todo aí, vocês basicamente vão barra de cereal água, líquido. Mesmo porque muitos postos de gasolina em alguns lugares não oferecem uma certa... Né? Variedade. Né? Então, mas no Peru, muita batata, muito ceviche, milho, Chile também, são o bife chouriço na Argentina. Então, são locais assim que você se delicia com a comida local. E me diz uma coisa, qual foi o lugar mais impressionante que você já visitou com a sua moto? Mais impressionante, olha. O que assim, mais te surpreendeu, assim, inesquecível. Eu acho, adorei o Peru, lindo, as linhas de Nazca, mesmo pelo deserto, mas maravilhoso. Mas ultimamente estive no Ushuaia, fiz uma parte da Patagônia, são paisagens deslumbrantes, a cor dos lagos, o contraste com as montanhas, pico de neve. Agora, o vento foi um desafio muito grande, não vou esquecer. E Bruno, eu gostaria de perguntar sobre a escolha da moto. Como aconteceu isso? Como você escolheu essa moto para as suas viagens? Por que ela? A escolha de uma Big Trail, de uma moto grande, de uma cilindrada acima de 800 cilindradas, não interfere muito no seu passeio. Eu encontrei amigos... Hoje, amigos, com 125 cilindradas saindo daqui até o Ushuaia. Há pessoas fazendo com 125 cilindradas daqui até o Alasca. Então, agora, a escolha de uma Big Trail, eu já tive marca Suzuki, Yamaha, Honda, BMW. É tudo uma questão de você se adaptar ao teu corpo, à tua força, à tua habilidade também. Hoje essas Big 3, qualquer marca, estão muito bem equipadas, com controle de tração, aquecimento de manoplas, quer dizer, você não passa tanto frio na mão. Então, são confortáveis, são boas marcas. Sim, é porque assim, a gente tem a impressão que para fazer uma viagem dessa precisa ter uma grana, né, para investir na moto, investir em equipamento. E pelo que você falou, não precisa ser assim, né? Precisa ter muita vontade, é gostar mesmo. Gostar de desafio, gostar de aventura. Claro que uma moto como essa te traz mais conforto, você tem mais segurança, mas eu acho que parte de cada um, de que não, eu vou conquistar, é um desafio próprio. A moto grande, ela te traz mais satisfação, mais rapidez, mais segurança. E me diz uma coisa, você já passou algum perrengue em uma dessas suas viagens, assim, numa situação bem complicada, assim? Você passa. Uma vez em São Pedro Atacama, minha moto deu um problema numa das velas e o meu combustível foi indo, a moto foi gastando muito e eu fiquei sem gasolina. E tive que ir num vilarejo, era um domingo, e você começa a procurar gasolina naquele vilarejo. Então as pessoas vão te indicando, e acabei comprando gasolinas em lata de óleo, né? E paguei um absurdo. Então são perrengues assim, que de repente acontece. E a gente procura pesquisar bastante, né? Sim. E leva ferramentas, tem uma certa experiência. Ao longo do tempo você vai aprendendo. É por isso que é sempre muito bom sair com três motos juntas. Quantas viagens você já fez de moto? Muitas viagens. Quantos quilômetros você rodou, você nunca contou? Olha, vamos dizer assim, pelas motos que eu já tive, pela quilometragem que eu vendi as motos, eu tô chegando perto de uns 250 mil quilômetros. É isso aí. O que é legal também, queria estar te perguntando, que eu acho que é muito legal, você não precisa de um tempo muito longo, você faz viagem com 15 dias aí. Então, eu falo isso porque 15 dias o cara dá para fazer até duas viagens no ano, né? É muito. Esse planejamento da viagem, ela são meses de antecedência, porque você tem que conciliar família, negócios, achar os parceiros certos, que naquela data todos possam ir. Isso, tem que ter um planejamento muito importante. Verdade. É muito importante esse planejamento. E a família, o apoio da família também, porque essa última viagem ao Ushuaia, nós levamos 28 dias, foi uma viagem mais longa. Isso é legal falar isso, porque você fala do planejamento, você conseguir conciliar um grupo de pessoas que vai na mesma viagem. É por isso, pessoal, que existe toda semana, é um hábito já dos motociclistas, dos grupos, dos clubes, se encontrarem no local, como ele mesmo disse, aqui na represa tem um local onde eles se encontram. Porque fala, pô, pessoal, vocês vão toda quinta-feira ou toda quarta-feira, o que é que vocês têm tanto para conversar? Gente, um planejamento de viagem funciona nesses dias que vocês se encontram. Você não senta na tua casa numa prancheta e fica lá anotando como é o planejamento. Então é nesses encontros que vocês acabam, pô, podemos ir para tal lugar, ou eu topo, ou eu vou, tá, então tá, reunir um grupo mínimo aí de três pessoas, que é o ideal, ter no mínimo três pessoas para você começar a programar sua viagem. Eu queria agradecer aqui ao Ridley, tá, para trazer essa experiência de viagem, né, de como viajar, dirigir, é muito prazeroso. A gente costuma dizer aqui no Raimundinho que a nossa maior riqueza é realmente as viagens que a gente faz. Ridley, muito obrigado pela presença. Obrigado a vocês. Tá? E espero em outras oportunidades você, quando voltar do Iapoque, trazer aí o que você conheceu por lá, a aventura que você fez. Exatamente, pra gente conhecer também mais esse estado do Amapá, né? Será um prazer. E boa viagem para você. Muito obrigado. Na Líder agora 8:31. Raimundinho volta já. Continue na sintonia. Você está ouvindo Raimundinho na Líder. Dicas para viajar, comer e dirigir. Vamos de volta agora 8:38. E agora nós vamos falar da minha Bonito, que é bem ali pertinho da minha casa, lá em Mato Grosso do Sul. Então, Bonito lá no Mato Grosso do Sul, Hamilton, não tem só belezas naturais, apesar de que a cidade lá, a cidade em si não é muito bonita, as suas belezas naturais que encantam. Lá fica a Casa de Vidro, um passeio turístico sustentável e bem interessante. Você confere aí na reportagem da minha amiga Michele Montemor. Vamos ouvir então! Bonito, cidade localizada no Mato Grosso do Sul, não tem só belezas naturais. É sem dúvida um dos lugares mais lindos do Brasil e do mundo. E foi considerado um dos maiores paraísos ecológicos sustentável do planeta. E para receber essa premiação, foi preciso um trabalho muito forte em preservação e sustentabilidade. E um dos lugares que contribuiu para isso, além de ser um ponto turístico, é a Casa do Vidro. Trata-se de uma fábrica que transforma vidros em verdadeiras obras de arte, produtos para decoração e utilidades domésticas, usando principalmente garrafas de vidro. A ideia ganhou sede própria em janeiro de 2014. Carlos Cardinal, idealizador e fundador da Casa do Vidro, diz que o local agrega valor ao ecoturismo de Bonito. Ele conta mais sobre esse projeto sustentável. A Casa do Vidro foi fundada em janeiro de 2014. A importância da Casa do Vidro é que, na verdade, ele é um grande agregador de valores no turismo sustentável, né? Porque é o único lugar do mundo que consegue dar um destino certo ao vidro, que é o lixo, né? E cada vez mais, se você vende turismo sustentável, você busca sustentabilidade. E aqui é o grande exemplo, um valor agregado, né? Porque o lixo do turismo está aqui. Hoje, 80% do vidro é destinado para a fábrica. Mas em termos de porcentagem, de peso, nós tiramos, para você ter ideia, neste ano nós já tiramos 62 toneladas de vidro descartado. A gente está com 11 funcionários, mas nós temos desde estagiário, hoje estamos com 2 estagiários, com o projeto da escola Jovem Aprendiz, na parte de vendas e produção. E nós temos também a parte de marketing fora da cidade, são várias pessoas envolvidas. O projeto já tirou do meio ambiente de Bonito mais de 200 toneladas de vidro. O material deixou de ser um vilão e se transformou em objetos criativos de decoração, utilidades domésticas e luminárias. Hoje, 80% do vidro de Bonito é reaproveitado pela fábrica. Vai para Bonito? Que tal conhecer a Casa do Vidro? Fica na rua Afonso Pena, número 587, no centro, e funciona diariamente. Michele Montemor para o Raimundim na Líder. 8h42 agora. Ô meu, tu falar em Bonito, da minha Bonito, perto da minha Bela Vista, tem uma amiga minha lá em Bonito, que ela tem um restaurante, é Joanita. Restaurante da Joanita lá em Bonito. É lá que tá, ela que faz a pizza de carne seca que eu mais adoro. Ah, é? Jesus. Sensacional. É, pizza de carne seca, o que mais isso. Ela serve lá? Ah, pizzas, tem uns pratos sul-mato-grossense, tem umas carnes mais... lá aqui fala é capa do contrafilé, né? Lá isso chama surtum. Oh. Tem um prato. Nossa, de surtum que ela faz... É pra surtar, deixa surtar qualquer surtar. Um. Que aquela gordurinha que tanto faz mal... É aquela que nos encanta. Eu e o Josiel, apesar de Josiel já ter 2 válvulas cardíacas metálicas, ele abusa um pouco quando ele vai lá. Tá, é doido. Ei, Josiel, aproveitando que a gente tá falando sobre comida, vamos falar sobre cerveja. O jornal The News and Observer fez um ranking das 5 melhores cervejas aqui do Brasil. A escolha foi feita pelo jornalista americano Luke DeCock, que esteve no Rio de Janeiro durante as Olimpíadas. Em 5º lugar ficou a Skol, que é a mais vendida no Brasil. Ela, no entanto, não agradou o americano, não. Para ele, a cerveja oficial dos Jogos Olímpicos tem gosto de meias molhadas e carpetes de repúblicas estudantis. E os mestres cervejeiros agradecem essa notícia. Em 4º lugar, ele elegeu a Stella Artois. Em 3º, o jornalista citou a Eisenbahn Pale Ale, que para ele está à altura dos padrões americanos e mundiais. Em 2º lugar, ficou a Brahma. Cook achou a cerveja suave e disse que é uma pilsen melhor que as marcas de massa dos Estados Unidos. E a primeiríssima do ranking é a Antártica. Para o jornalista, o gosto da cerveja se sobressai e ela se sairia muito bem no mercado americano, segundo ele. Eu tô vendo aqui, vamos fazer os contratempos aqui, né? Essas cervejas que ele analisou são cervejas de produção em série, não são... Exatamente. Não são, gente, vamos diferenciar, tá? As cervejas de padrão artesanal, que são cervejas à base de malte e lúpulo. Aqui são cervejas de produção em série. Então, por isso, você deve estar estranhando e não ver aí uma Baden, ver uma outra... Essas cervejas são cerveja. De produção de massa, é, tudo né? Produção de, produção de massa de grande escala. É. Né? Interessante aqui, que eu queria saber essa referência. Meias molhadas e carpetes de repúblicas estudantis. Eu também. Será que ele já gente, já é, cerveja experimentou negócio... meias molhadas? Não, eu vou falar uma coisa. Lambeu o carpete? É, assim. Dizem que a Heineken, tem alguns amigos falam que a Heineken tem gosto de bexiga. Quer dizer, e eu acho. E é gosto, né? Eu, por exemplo, gosto da Heineken, né? Sim, então, é igual, tem gente que gosta de pizza, de carne seca. É, tem gente que põe ketchup na pizza e fala que é a melhor pizza eu do coloco, mundo, hein? Né? Falam que é a melhor pizza do mundo, quer dizer. Então, eu não sei, mas é só para dar esse toque, gente, que isso é uma avaliação de cervejas, né, de grande massa, né? Que nem quando ele se comparou às cervejas americanas, que as cervejas de grande massa americana são as... É, a Budweiser, Bud Light, enfim. É só para dar uma diferenciada no que é diferente cerveja Pilsen aí do que as cervejas artesanais. Não, pessoal, não é nada disso, gente. É, são coisas assim. E a Antártica foi a vencedora? Foi a vencedora. Uma surpresa, hein? Bom, e outra coisa bacana que foi reconhecido pela Unesco, foi essa semana, né, Michele? Foi. É a cozinha japonesa, que caiu nas graças do mundo inteiro. E para melhorar os padrões do sushi no exterior, Tóquio promoveu na última semana o Mundial de Sushi, né? Participaram da competição 27 chefes de países como França, Brasil, Estados Unidos e Paquistão. E quem levou o ouro? Quem? O brasileiro. Quem? Brasileiro é criativo, né? O chefe brasileiro Celso Hideji Amano. Suas habilidades com a faca e preparações artísticas de ovas de salmão, atum e camarão impressionaram os juízes japoneses. Os chefes tiveram de preparar peixes e fizeram o tradicional sushi estilo Edo, em rodadas bem cronometradas, de acordo com o Ministério da Cultura da Agricultura do Japão, que organizou o campeonato. O número de restaurantes japoneses fora do Japão aumentou em 62%. Não me pergunte qual é o número, porque eu não sei. Tá? Entre 2013 e 2015. Aqui na nossa cidade mesmo, tem muitas opções de restaurantes japoneses. Uma competição saudável, porque cada sushi man quer se superar e quer fazer um negócio diferente. Está aí, talvez, a concorrência fazendo com que o sushi man brasileiro se destaque nessas competições internacionais. Exatamente. E é preciso tomar muito cuidado onde você come essa gastronomia japonesa, né? Porque são pratos servidos... Geralmente, alguns pratos são servidos crus, como sushi, né? Então, é preciso escolher bem, buscar pela qualidade, né? Não é chegar em qualquer aquário, pegar o peixe e comer, né? Não, não. Porque essa semana teve uma mulher que foi internada com... Suspeita? Não, com vários vermes no estômago. Isso. Após ter comido sushi. Sushi. Comida crua é complicado. É, o sushi, ele tem... assim, tem gente que fala, eu não gosto de peixe cru, mas tem o sushi de pepino. Aliás, a variedade é, assim, é muito grande. Então, na realidade, quem tem que ter a preocupação e tem que ter uma fiscalização da vigilância sanitária, né? Porque o peixe, depois que você o descongela ou que você sai do resfriamento, ele realmente ele é muito perecível. Uhum. Então, o nosso clima é muito quente. Exatamente. E principalmente acaba... aqui em Rio Preto. Rio Preto. Hoje vai fazer 32 graus uma piscina. Nossa. Então, às vezes a gente fala, pô, você já repararam quando vocês vão em restaurante japonês, o ar-condicionado é bem forte? É verdade. É justamente. E tem uma outra particularidade, se eu tiver errado no próximo programa, quem estiver ouvindo pode me corrigir. Você sabe por que tem mais sushi man do que sushi woman? Sushi woman? Não. Você sabe, José? Não, eu, com todo respeito, comida japonesa não é meu... É porque o manuseio com o peixe, ele... não pode ser numa temperatura muito grande. E a mulher tem a temperatura das mãos muito maior que a do homem. É verdade isso. É verdade, eu nunca tinha percebido. E na hora de você preparar, e na hora de você preparar o sashimi, e quando você mexe com o peixe cru, realmente ele tem, tem essa, ele perde um pouco a consistência. Isso foi me passado. Se algum, se alguém tiver nos ouvindo e isso tiver errado, pode me corrigir, porque aqui a gente vê, aqui a gente fala. Ô Hamilton, você que gosta ouve, de caçar. Né? Aqui a gente ouve e a gente fala. Ô Ricardo, Hamilton, Ricardo, você sai com ele e fica caçando Pokémon no Não. Eu odeio isso, cara. Ó, você, ao invés de caçar Pokémons, tem um aplicativo que também faz o mapeamento de cidades e te ajuda a encontrar o quê? A cerveja mais barata, chamada Preço de Litrão. Esse aplicativo está disponível para Android, iOS e também no desktop. O Preço do Litrão, ele mapeia os bares e botecos próximos de você que tem as cervejas mais baratas. Que maravilha, hein? Ele mostra os valores de garrafas de 600ml e 1 litro. Mais de 687 cidades em todos os estados do Brasil já participam do site. De acordo com o aplicativo, as cidades que mais acessam ele são Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte. Os preços das garrafas de 1 litro são 8% mais baixo que as de 600ml. A cerveja mais barata na média nacional é a Antártica Sub-Zero, enquanto a mais cara nos bares é a Budweiser. Você vai dar essa notícia do Palmeiras aqui? Não, eu vou dar uma que o pessoal vai... quem gosta de doce vai pirar. Que não sei se vocês já ouviram falar sobre o Buddy Valastro. Ah, ele é aquele cara da Record lá, que faz o programa da Record. Isso, Cake Boss. Ele é super famoso, ele é conhecido mundialmente, aliás, como Cake Boss. E enquanto ele não abre a sua primeira loja no Brasil, os fãs vão poder se deliciar com os famosos canoles do confeiteiro nos postos Ipiranga. No local também serão vendidos dois sabores de cookies. E em breve, o Buddy pretende lançar outros doces aqui no Brasil. Mas, infelizmente, a loja do Cake Boss deverá ser inaugurada somente no final deste ano, lá em São Paulo. Bom, em solidariedade ao Marcelo Ferri, eu vou dar a notícia do Palmeiras aqui. Sim. Eu vou dar a notícia. Para os torcedores do Palmeiras, em outubro será inaugurado a Cantina Palestra, em frente ao Allianz Parque. Será a primeira unidade da rede oficial de restaurantes do clube. Localizado na Casa do Eletricista, na Avenida Francisco Matarazzo, o lugar terá 350 metros quadrados de espaço interno e mais de 3 mil metros... O produtor já está falando que a audiência caiu só porque eu falei de Palmeiras. Calma aí, produtor. E mais de 3 mil metros quadrados de área externa, onde o torcedor encontrará um ambiente que remete à história, às conquistas menos o Mundial, até porque o Palmeiras não tem, aos ídolos e às tradições palestrinas. Eu tinha que falar essa matéria, essa notícia para o Marcelo. Exatamente. Serão servidos almoço e jantar diariamente, com opções de massas, risotos, pizzas, lanches, petiscos e um cardápio kids. A Cantina Palestra irá funcionar em horários especiais em dias de jogos do Palmeiras. Só lembrando, mais uma vez, para deixar bem evidente, que o Palmeiras não tem Mundial, né? 8 horas e 52 minutos. Bom, o programa tá chegando no final, né, Michele? Muito gostoso. É verdade, infelizmente. Sentimos a falta do Marcelo, mas ele no nosso coração, a gente vai estar sempre prestando algumas homenagens a ele. Como né? Essa última agora. É, principalmente dessa última. É. E o programa vai estar hoje já no site do Raimundinho. Pelo podcast. Segunda-feira. Ó, lembrando que já dá para escutar o programa de hoje. De hoje, na segunda-feira. Na sessão do nosso site, podcast. Você vai. Todas essas coisas que a gente falou aqui, a gente vai estar postando lá. E de segunda a sexta-feira, você também fica por dentro das principais novidades sobre turismo, gastronomia, veículos nos boletins do Raimundim às 7h30 da manhã no Líder Notícias. Acesse raimundim.com.br para conhecer nossas dicas para viajar, comer e dirigir. Nos acompanhe também pelo Facebook, pelo Instagram e pelo YouTube. Eu queria deixar o meu bom final de semana para todos os ouvintes, para a Michele e para o Josiel. Bom final de semana para todos, Hamilton, Ricardo, Josiel, Marcelo, que está longe, para os ouvintes. E se você tiver alguma sugestão de reportagem ou alguma dúvida, mande para a gente, que a gente responde. Valeu e até semana que vem. Mais uma vez, terminamos um delicioso programa. Um abraço a Milton, Ricardo, Michele, Marcelo, meu amigo palmeirense que está na audiência, sem mundial. Só uma informação, Líder Notícias, a partir de segunda-feira, a gente vai ter uma sabatina com os candidatos a prefeito de Rio Preto, das 7h10 às 8h. Então o boletim do Raimundina Líder ele vai antes das 7h, porque das 7h às 7h10 a gente tem um mundo paralelo que vem nos visitar. E logo após a gente volta com as notícias e a sabatina com meu amigo Rafael Ferrari, Luna Kifuri e Jaqueline Barros. O primeiro candidato, Carlos de Arnaldo. O primeiro será Carlos de Arnaldo. Dá tempo ainda para formular pergunta para o candidato, Josiel? O ouvinte que quiser mandar uma pergunta, manda pelo nosso WhatsApp do Líder Notícias, 981362140. Muito bem, 9:05. Antes de encerrar aqui, quem tá levando par de ingressos para Nando Reis e Paralamas do Sucesso acontece agora em setembro, hein? Promoção exclusiva da Rádio Líder FM, saindo para Aimé Potazuc da Costa. Aimé Potazuc da Costa, 5 dias úteis a partir de segunda-feira. Só chegar por aqui entre as 9 da manhã e as 5:30 da tarde. Tiradentes, 22,99, esquina com a Prisciliano Pinto, Boa Vista. Na sequência, muito mais som na programação 983. A gente se fala aí com a equipe de promoções da Rádio, que é de mais e amanhã no Líder Classic Music. Pra você um ótimo sábado, valeu, tchau, tchau. Você se divertiu com Raimundim na Líder. Sábado que vem, mais um encontro marcado, a partir das 7 da manhã e em nosso boletim dentro do Líder Notícias de segunda a sexta-feira.